do muro. Traga alegria, boa energia e o coração puro. O samba é nossa bandeira, se é do bem pode chegar. Esquece as mágoas, abre um sorriso e começa a cantar lá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, lá, iá. Lá, lá, iá. Toca dobrado, entra que a roda já vai começar. O batuque me contagia, segura moço, hoje eu vou vadiar. Vem o surdo marcando o tempo, faz meu coração até palpitar. Ao cavaco, violão e pandeiro se junta com o ica pro samba firma lá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá. Olha a ginga do tamborim, rola o banjo e swing do tantã. Com a gogô vem na malandragem, essa brincadeira volta é de manhã. Quem samba entra na roda, não fica em cima do muro. Traga alegria, boa energia e o coração puro. O samba é nossa bandeira, se é do bem pode chegar. Esquece as mágoas, abre um sorriso e começa a cantar lá, lá, iá, lá.